International. Desde quando te olhei, bateu forte o meu coração. Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção. Estão sempre olhando nos meus. Foi assim que o amor nasceu, logo quando tudo isso aconteceu entre nós. Portal do Arrocha. Quero beijar teus lábios, sentindo teu corpo no meu. O amor nasceu, foi lindo, foi demais. Quero sempre ficar com você e vou te fazer feliz. Os seus olhos estão sempre olhando nos meus. Assim que o amor nasceu, logo quando tudo isso aconteceu entre nós.